bada bada bada ba bada bada bada ba bada bada bada ba bada bada bada ba tururu. Se quiser pimenta minha sabia, vá na pimenteira minha sabia. E mulher bonita minha sinha, só em cachoeira minha sinha é roxa. Se quiser pimenta minha sabia, vá na pimenteira minha sabia. E mulher bonita minha sinha, só em cachoeira minha sinha é roxa. Minha sabia é roxa. Minha sabia é roxa. Minha sabia é roxa. Minha sabia foi xingando no balanço que eu vi você feliz no compasso do meu samba, balançando com os quadris, oh, sinha. É roxa, minha sabia. É roxa, minha sabia. É roxa, minha sabia. É roxa, minha sabia. É roxa, minha sabia foi xingando no balanço. Embalando no embalo eu peço bis no compasso do meu samba, balançando com os quadris, ó, sinhá.